богиня. Стоя sozinho, sem você do meu lado, sei que não é destino. Sem beijar seus lábios é um desatino. Eu estou sendo sincero. Estou apaixonado. A soma de três corações, todos são enganados. Um não sabe o que os outros pensam, vivendo a fingir. Às vezes me pergunto por quê. Você volta insensata, eu vou cair mais uma vez. Fecho os olhos, beijo sua boca. Eu vou cair em teus lábios, peço pra não ir. Coração partido, lábios divididos de amor. Eu não quero dividir seus lábios. Me diz o que faço, ter você só pra mim, meu amor. Não quero mais compartilhar seus lábios. Aconselho que eu procure um novo amor e siga em frente. E sempre tenho que esperar paciente. Não permito outro tocando em ti. Ser amada, aí é só nós dois. Quando você volta insensata, eu vou cair mais uma vez. Feche os olhos, beijo sua boca. Eu vou cair em teus lábios, peço pra não ir. Coração partido, lábios divididos de amor. Eu não quero dividir seus lábios. Me diz o que faço, ter você só pra mim, meu amor. Não quero mais compartilhar seus lábios.